Ficheiro 45, página 389, capítulo 23, sexta-feira, 11 de julho. Mikhail Blomkvist acordou às 6 da manhã com o sol a brilhar através de uma abertura nas cortinas e a bater-lhe em cheio na cara. Tinha uma vaga dor de cabeça e doía-lhe quando tocava no penso. Lisbeth dormia deitada de bruços, com um braço passado por cima dele. Mikhail olhou para o dragão que ela tinha tatuado na omoplata. Contou as tatuagens. Uma vespa no pescoço, um círculo à volta de cada tornozelo, um outro à volta do bicípite do braço esquerdo, um símbolo chinês numa coxa e uma rosa na barriga de uma das pernas. Levantou-se e fechou as cortinas. Foi à casa de banho e voltou para a cama, tentando não acordar. 2 horas mais tarde, enquanto tomavam o pequeno almoço, disse: Como é que vamos resolver este quebra-cabeças? Juntamos os factos que temos. Tentamos arranjar mais. Para mim, a única pergunta é: porquê? Porque estamos a tentar solucionar o mistério da Harriet ou porque descobrimos o até agora desconhecido assassínio em série? Tem de haver uma ligação. Se a Harriet percebeu que havia um assassino em série, só pode ser alguém que ela conhecia. Se olharmos para a lista de personagens nos anos 60, há pelo menos 2 dúzias de possíveis candidatos. Hoje não resta quase nenhum, exceto o Harald Wanger, que não estou a ver, quase aos 95 anos, a andar pelos bosques com uma espingarda. Todos eles são demasiado velhos para constituírem um perigo agora, ou eram demasiado novos para andarem por aí nos anos 50. O que quer dizer que voltamos ao ponto de partida. A menos que haja 2 pessoas a colaborar, uma mais velha, outra mais nova. O Harald e a Cecília? Não me parece. Penso que ela estava a dizer a verdade quando disse que não era a pessoa à janela. Então, quem era? Ligaram o iBook de Mikhail e passaram a hora seguinte a analisar, em pormenor, mais uma vez, todas as pessoas visíveis nas fotografias do acidente na ponte. É de assumir que todos os habitantes da aldeia estiveram no local a ver o espetáculo. Foi em setembro. A maior parte usava camisolas ou casacos. Só uma pessoa tinha cabelos compridos e louros e vestia um vestido claro. A Cecília Wanger aparece em muitas das fotografias. Parece estar em todo lado, entre os edifícios e as pessoas que observam o acidente na ponte. Aqui está a falar com a Isabela. Aqui está ao lado do pastor Falk. Aqui está com o Gregor Wanger. Espera um pouco, pediu Mikhail. O que é que o Gregor tem na mão? Uma coisa quadrada, parece uma espécie de caixa. É uma Hasselblad. Então, ele também tinha uma máquina fotográfica. Voltaram a passar as fotos. Gregor aparecia em várias outras, ainda que muitas delas pouco nítidas. Numa, via-se claramente que tinha na mão uma caixa quadrada. Acho que tens razão, é uma máquina fotográfica. O que significa que temos pela frente mais uma caça à fotografia. Ok, mas deixemos isso para já, disse Lisbeth. Deixa-me propor uma teoria. Força. Imagina que alguém da geração mais nova sabe que alguém da geração mais velha é um assassino psicopata, mas não quer que isso se saiba. A honra da família e esse género de trampa. Isso significaria que há 2 pessoas envolvidas, mas não que estejam a trabalhar juntas. O assassino pode ter morrido há anos, enquanto a nossa némesis só quer que larguemos o assunto e voltemos para casa. Mas por que, nesse caso, deixar um gato mutilado à nossa porta? Mikhail bateu com a mão na Bíblia de Harriet. Mais uma vez, uma paródia às leis respeitantes à queima de oferendas. Lisbeth inclinou-se para trás e olhou para a igreja, enquanto citava a Bíblia. Foi como se estivesse a falar consigo mesma. Então imolará o touro diante do Senhor, e os filhos de Aarão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão com o sangue o altar que está à porta da tenda da reunião, e esfolará a oferenda queimada e cortá-la-á em pedaços. Calou-se, consciente de que Mikhail estava a olhar para ela com uma expressão tensa. Mikhail abriu a Bíblia no primeiro capítulo do Levítico. Sabes também o versículo 12? Lisbeth não respondeu. E cortá-lo-á, começou ele, e cortá-lo-á em pedaços com a cabeça e a gordura, e o sacerdote dispô-los-á por ordem sobre a lenha que está a arder em cima do altar. A voz dela era como gelo. E o versículo seguinte? Ela pôs-se abruptamente de pé. Lisbeth, tens uma memória fotográfica, exclamou Mikhail, surpreendido. Por isso conseguias ler uma página da investigação em 10 segundos. A reação dela foi quase explosiva. Cravou os olhos em Mikhail com uma tal fúria que ele ficou espantado. Então a expressão dela transformou-se em desespero e, dando meia volta, Lisbeth correu para a cancela. Lisbeth, chamou ele. Já, porém, ela tinha desaparecido da vista. Mikhail levou o computador para dentro. Ligou o alarme e fechou a porta à chave, antes de ir procurá-la. Encontrou-a 20 minutos mais tarde num dos pontões do porto. Estava ali sentada com os pés metidos na água e a fumar. Ouviu-o aproximar-se e Mikhail reparou que se punha rígida. Deteve-se a alguns passos de distância. Não sei o que foi que fiz, mas não era minha intenção perturbar-te. Foi sentar-se ao lado dela e pousou-lhe hesitantemente uma mão no ombro. Por favor, Lisbeth, diz qualquer coisa. Ela voltou a cabeça e olhou para ele. Não há nada a dizer, declarou. Sou uma aberração, mais nada. Uma aberração? Quem me dera ter uma memória como a tua? Ela atirou o cigarro para a água. Mikhail ficou sentado em silêncio durante muito tempo. Que hei de eu dizer? És uma rapariga perfeitamente normal. Que mal faz que sejas um pouco diferente? Que espécie de imagem tens tu de ti mesma, ao fim e ao cabo? Mal te vi, percebi que tinhas qualquer coisa de diferente, disse. E sabes uma coisa? Há muito, muito tempo que não tinha uma impressão tão boa a respeito de alguém, logo desde o início. Um bando de crianças saiu de uma das cabanas, do outro lado do porto, e saltou para a água. O pintor, Eugen Norman, com quem Mikhail ainda não trocara uma palavra que fosse, estava sentado numa cadeira à porta de casa, a chupar o cachimbo, enquanto olhava para eles os dois. Gostava muito de ser teu amigo se me deixasses, continuou Mikhail, mas é contigo. Vou voltar para casa e fazer mais café. Vem quando te apetecer. Pôs-se de pé e deixou-a em paz. Estava a meio caminho do cume da colina quando ouviu passos atrás de si. Regressaram a casa juntos, sem dizerem uma palavra. Ela deteve-o antes de chegarem à porta. Estava a formular uma teoria. Falámos a respeito de tudo isto ser uma paródia da Bíblia. É verdade que ele esquartejou o gato, mas suponho porque não lhe teria sido fácil conseguir um boi. Em todo o caso, está a seguir o argumento base. Pergunto a mim mesma, olhou para a igreja. E aspergirão com o sangue o altar que está à porta da tenda da reunião. Atravessaram a ponte e dirigiram-se à igreja. Mikhail experimentou a porta, mas estava fechada. Deambularam de um lado para o outro durante algum tempo a examinar as lápides, até que chegaram à capela que ficava a curta distância perto da água. De repente, Mikhail abriu muito os olhos. Não era uma capela, era uma cripta. Viu o nome Vanger esculpido na pedra por cima da porta, juntamente com uma frase em latim que não soube decifrar. Repousem até ao fim dos tempos, disse Lisbeth atrás dele. Mikhail voltou-se. Ela encolheu os ombros. Já vi essa frase não sei onde. Mikhail riu à gargalhada. Ela pôs-se rígida e ao princípio ficou furiosa. Mas relaxou quando percebeu que ele estava a rir da graça da situação. Mikhail experimentou a porta, fechada. Pensou um instante. E então disse a Lisbeth que se sentasse e esperasse por ele. Foi à casa de Henrik e bateu à porta. Explicou a Anna Nygren que queria dar uma vista de olhos à cripta da família e perguntou se Henrik não teria uma chave a algures. Anna pareceu hesitante, mas foi buscar a chave à gaveta da secretária. Mal abriram a porta, souberam que tinham acertado em cheio. O ar estava pesado do cheiro a carne queimada. Mas o torturador do gato não acendera um lume. Num dos cantos encontraram um maçarico, do género que os esquiadores usam para derreter a cera dos esquis. Lisbeth tirou a câmara digital do bolso da saia de ganga e fez algumas fotos. Depois, com muito cuidado, pegou no maçarico. Pode ser uma prova. Talvez ele tenha deixado impressões digitais, disse. Oh, claro. Podemos pedir à família Vanger que faça fila para nos dar as impressões digitais, respondeu Mikhail. Adorava ver-te conseguir as da Isabela. Há maneiras, disse Lisbeth. Havia uma grande quantidade de sangue no chão, nem todo ele seco, bem como um alicate que, calcularam, tinha sido usado para cortar a cabeça do gato. Mikhail olhou em redor. Um sarcófago sobrelevado pertencia a Alexandre Vangerzade, e quatro túmulos no chão guardavam o despojo dos membros mais antigos da família. Mais recentemente, os Vanger tinham, ao que parecia, optado pela cremação. Cerca de 30 nichos nas paredes ostentavam os nomes de antepassados do clã. Mikhail reviu a crónica da família, avançando no tempo, e perguntou a si mesmo onde teriam sepultado os membros aos quais não fora dado espaço no interior da cripta, os que não tinham sido julgados suficientemente importantes. Agora sabemos, disse Mikhail, enquanto voltavam a atravessar a ponte. Andamos à procura de um perfeito lunático. O que queres dizer com isso? Mikhail deteve-se a meio da ponte e apoiou os cotovelos no parapeito. Por que dizes isso? Se fosse um vulgar chanfrado a tentar assustar-nos, teria levado o gato para a garagem ou até para o bosque. Mas levou-o para a cripta. Há qualquer coisa de compulsivo no gesto. Pensa no risco. É verão e as pessoas andam na rua de noite a passear. A estrada que atravessa o cemitério é a principal ligação entre a parte norte e a parte sul de Hedeby. Mesmo que ele tenha fechado a porta, o gato há de ter feito um barulho dos diabos e há de ter cheirado a queimado. Ele? Não estou a imaginar a Cecília Vanger andar por aí à noite com o maçarico. Lisbeth encolheu os ombros. Não confio em nenhum deles, incluindo o Froda e o teu amigo Henrik. Fazem todos parte de uma família que não hesitaria em aldrabar-te se pudesse. E então, o que é que fazemos agora? Descobri uma porção de segredos a teu respeito, disse Mikhail. Quantas pessoas, por exemplo, sabem que és uma hacker? Ninguém. Ninguém, exceto eu, queres tu dizer. Aonde é que queres chegar? Quero saber se está tudo bem entre nós, se confias em mim. Ela ficou a olhar para ele por um longo momento. Finalmente limitou-se a encolher os ombros. Quanto a isso, não posso fazer nada. Confias em mim? Insistiu Mikhail. Por enquanto, respondeu ela. Ótimo. Vamos falar com o Froda. Era a primeira vez que a mulher do Dr. Dries Froda via Lisbeth Salander. Ficou a olhar para ela de olhos muito abertos, ao mesmo tempo que sorria delicadamente. O rosto de Froda iluminou-se ao ver Lisbeth. Pôs-se de pé para o receber. Que bom vê-la, disse. Tenho andado cheio de remorsos por não ter expressado devidamente a minha gratidão pelo extraordinário trabalho que fez para nós, tanto no inverno passado como agora, este verão. Lisbeth lançou-lhe um olhar sombrio e desconfiado. Fui paga para isso, disse. Não se trata disso. Fiz certas assunções a seu respeito da primeira vez que a vi. Seria grande gentileza sua perdoar-me em retrospectiva. Mikhail estava espantado. Froda era capaz de pedir desculpa a uma miúda de 25 anos, cheia de piercings e de tatuagens, quando nada o obrigava a fazê-lo. O advogado subiu vários pontos na sua consideração. Lisbeth olhava fixamente em frente, ignorando-o. Froda voltou-se para Mikhail. O que aconteceu à sua cabeça? Sentaram-se. Mikhail resumiu os acontecimentos das últimas 24 horas. Quando descreveu como alguém tentara atingi-lo a tiro, perto da fortaleza, Froda levantou-se de um salto. Isto é uma loucura completa. Fez uma pausa e cravou os olhos em Mikhail. Lamento, mas tem de acabar. Não posso permiti-lo. Vou falar com o Henrique e quebrar o contrato. Sente-se, pediu Mikhail. Não compreende? O que compreendo é que eu e Elizabeth chegámos tão perto de quem está por trás de tudo isto que essa pessoa está a reagir de uma maneira louca, em pânico. Temos algumas perguntas. Em primeiro lugar, quantas chaves há da cripta dos Wanger e quem as tem? Não é da minha alçada, não faço a mais pequena ideia, respondeu Froda. Suponho que vários membros da família terão acesso à cripta. Sei que o Henrique tem uma chave e que a Isabela vai lá de vez em quando, mas não lhe posso dizer se tem a sua própria chave ou se usa a do Henrique. Ok. Continua a fazer parte da administração. Há alguma espécie de arquivo geral? Uma biblioteca ou coisa assim, onde tenham reunido recortes de imprensa e informação a respeito do grupo ao longo dos anos? Sim, na sede, aqui em Adastat. Precisamos de acesso. E há boletins internos, antigos ou coisa no género? Mais uma vez tenho de admitir que não sei. Não vou aos arquivos há mais de 30 anos. Tenho de falar com uma mulher chamada Bodil Lindgren. Pode telefonar-lhe e arranjar as coisas de modo que Elizabeth tenha acesso aos arquivos esta tarde? Vai precisar de todos os recortes de imprensa referentes ao grupo Wanger. Nenhum problema. Mais alguma coisa? Sim. O Gregor Wanger tinha uma Hasselblad na mão no dia do acidente na ponte, o que significa que talvez tenha tirado fotografias. Aonde teriam essas fotografias ido parar, depois da morte dele? Às mãos da viúva ou do filho, logicamente. Deixe-me telefonar ao Alexander e perguntar-lhe. O que é que vou procurar? Perguntou Elizabeth no caminho de regresso à ilha. Recortes de imprensa e boletins internos. Quero que leias tudo à volta das datas em que foram cometidos os assassínios nos anos 50 e 60. Anota tudo o que te parecer interessante. É melhor seres tu a fazer esta parte do trabalho. Pareces ter uma memória. Ela deu-lhe um murro no braço. 5 minutos mais tarde, a Kawasaki atravessava ruidosamente a ponte. Mikhail trocou um aperto de mão com Alexander Wanger, que estivera fora a maior parte do tempo que ele já passara em Hedeby. Tinha 20 anos quando a Harriet desaparecera. Disse-me o Dirks que quer ver umas fotografias antigas. O seu pai tinha uma Hasselblad, segundo creio. É verdade, ainda está por aí, mas ninguém a usa. Suponho que sabe que o Henrik me pediu para voltar a estudar o que aconteceu à Harriet. Foi o que ouvi dizer. Há montes de pessoas que não estão nada satisfeitas com a ideia. É o que parece. E, claro, não é obrigado a mostrar-me seja o que for. Por favor, o que é que quer ver? Quaisquer fotografias que seu pai tenha tirado no dia do acidente, o dia em que a Harriet desapareceu. Subiram ao sótão. Foram precisos vários minutos para que Alexander identificasse uma caixa cheia de fotografias avulsas. Leve a caixa consigo. Se houver alguma coisa, está aí. Como ilustrações para a crónica da família, a caixa de Gregor Wanger continha várias preciosidades, incluindo fotos de Gregor com Sven Olof Lindholm, o grande líder nazi sueco dos anos 40. Mikhail pô-las de parte. Encontrou subscritos com fotos que Gregor tirara de reuniões de família, bem como muitas fotografias típicas de férias, a pescar nas montanhas e durante uma viagem à Itália. Encontrou 4 fotos do acidente na ponte. A despeito da excepcional qualidade da máquina, Gregor fora um péssimo fotógrafo. 2 fotos eram grandes planos da cisterna voltada. 2 dos espectadores, tiradas de trás. Só numa, Cecília Wanger era visível, a 3/4. Digitalizou as fotos, apesar de saber que elas não lhe diriam nada de novo. Voltou a guardar tudo na caixa e comeu uma sanduíche enquanto pensava no assunto. Em seguida foi procurar a Ana. Acha que o Henrique tinha outros álbuns além dos que reuniu para a investigação sobre o desaparecimento da Harriet? Sim, o Henrique sempre se interessou pela fotografia desde muito novo, segundo me disseram. Tem montes de álbuns no escritório. Pode mostrar-nos? A relutância dela foi evidente. Uma coisa era emprestar-lhe a chave da cripta. Aí era Deus que mandava, ao fim e ao cabo. Outra, muito diferente, deixá-lo entrar no escritório de Henrik Wanger. A jurisdição divina não chegava até aí. Mikael sugeriu-lhe que telefonasse a Froda. Finalmente ela aceitou deixá-lo entrar. Quase um metro da prateleira inferior da estante era ocupado por álbuns de fotografias. Muitas eram, obviamente, muito anteriores aos tempos de Henrik. As mais antigas datavam dos anos de 1870 e mostravam homens de ar duro e mulheres de ar austero. Havia fotos dos pais de Henrik. Uma mostrava o pai a celebrar o São João, em Sandham, com um grande e alegre grupo, em 1906. Outra, também de Sandham, mostrava Frederik Wanger e a mulher Ulrika, sentados a uma mesa com Anders Zorn e Albert Engström. Outras ainda mostravam operários em fábricas e em escritórios. Descobriu o capitão Oscar Granath, que transportara Henrik Wanger e a sua amada Edith Lobach até Karlskrona. Ana apareceu com uma chávena de café. Mikhail agradeceu-lhe. Entretanto, tinha chegado aos tempos modernos e estava a ver imagens de Henrik Wanger no seu auge, a inaugurar fábricas, a cumprimentar Taga Erlander, uma de Wanger com Marcus Wallenberg. Os dois capitalistas olhavam sombriamente um para o outro.